Se o medo e a cobrança tiram minha esperança, tento me lembrar tudo que eu vi e o que tem por dentro. Ninguém pode roubar. Descanso agora, pois os dias ruins todo mundo tem. Já jurei pra mim não desanimar e não ter mais pressa. Eu sei que o mundo vai girar, o mundo vai girar, e eu espero a minha vez. O suor e o cansaço fazem parte dos meus passos. O que nunca esqueci é de onde vim e o que tem por dentro. Ninguém pode roubar. Descanso agora, pois os dias ruins todo mundo tem. Já jurei pra mim não desanimar e não ter mais pressa. Eu sei que o mundo vai girar, o mundo vai girar, e eu espero a minha vez. Eu não tô aqui pra dizer o que é certo e errado. Ninguém tá aqui pra